Relatos fatos do nosso cotidiano, amor escasso. Sofrimento notório, estampado, destacado em cada verso. Enfrento obstáculo, não desisto, luto, mantenho o foco, represento o gueto. Sem demagogia, o rap foi e sempre será uma arma eficaz contra toda hipocrisia instalada no nosso dia a dia. Sistema racial, religioso, social, desde a polícia ao alto escalão, controla a política, Deus. Proteja o povo da carnificina, remove as vendas, imposta pela mídia, todos querem solução. Revolução, sem união, só divisão. Aonde está o futuro da nação? Despreza a cultura, não sabe o que é leitura. Sem disciplina, sem postura. Como fantoche, a humanidade segue em total hipnose. Em total hipnose. São 2 da manhã, estou aqui. O sono não vem, nada de dormir. Pensamento confuso e a milhão. É cada um por si, no mundo do cifrão. O amor ao próximo tá cada vez mais frio. Judas traidor, aqui não falta tio. A droga continua ativa na periferia, financiada camufladamente pela burguesia. O gueto é submisso, você tá ligado? Não consegue ser livre, prefere ser escravo. Seu mito se vende por tão pouco, sem perceber se torna o principal alvo. Tudo esse caso jogado à margem da sociedade. Crime social calculado sem piedade. A parte de baixo precisa entender. Sem nós a elite não consegue viver. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella